Um dos deputados do PT, um dos políticos do PT, que tem um largo trânsito em vários setores, consegue ter uma visão mais abrangente de trabalho de oposição, é o deputado Paulo Teixeira, aqui de São Paulo, que é o nosso entrevistado. Paulo, o que, que muda com as novas eleições no PT? O que, que falta para o PT fazer o ajornamento aí e recuperar o dinamismo de outros tempos? Olha, Nassif, a conjuntura, na minha opinião, está fazendo isso com o PT. Uma conjuntura que o povo foi para as ruas, uma conjuntura em que o PT está precisando de muito apoio e está conseguindo articular bem esse apoio e essa relação com a Frente Brasil Popular, com a Frente Povo Sem Medo, um Lula mais vinculado aos movimentos. Isso tudo, na minha opinião, promove uma atualização do PT, do seu método de direção e do programa que o Lula vai oferecer ao Brasil. Tá. Sem levar em conta o Temer em si, a saída dele com diretas agora seria bom ou seria ruim, dado a exiguidade de tempo aí para formação de consensos, de frentes? Olha, eu acho que a Globo, quando ela denunciou, quando ela tinha a denúncia da PGR em relação à JBS, ela fez a seguinte aposta: vamos tirar logo o Temer e vamos colocar eleições indiretas. Para quê? Para escolher alguém que melhore o ambiente político e possa, em 18, ter uma sucessão mais no campo do neoliberalismo. Na minha opinião, a Globo errou na sua aposta. Ela não contou com o sistema constitucional, com o sistema político e até com a própria força do Temer no TSE e no Congresso Nacional. Na minha... Quem tem a caneta tem poder, né? Uma coisa tem poder, tem poder. Bom, o que, que eu acho que é importante? Em primeiro lugar, é importante que não seja eleição indireta. Por que, que não deva ser eleição indireta? Porque a legitimidade estará em prova. Esse é um governo ilegítimo e se você fizer a sucessão indiretamente por um Congresso desgastado, como é o Congresso Nacional, onde dois ex-presidentes estão presos e um terceiro, o Temer foi presidente da Câmara, está prestes a ser preso, ele pode ser preso quando deixar o poder ou se ele sofrer a licença. Então, esse Congresso não tem a menor condição de eleger um sucessor. Por isso que eu acho que é fundamental as eleições diretas. E nós precisamos fazer um acompanhamento do quadro a ponto de ver se é possível, inclusive, uma antecipação das eleições gerais. Você acha que a antecipação aceleraria esse processo de acordos, de ajustes aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque você teria condições de fazer um pacto pelo país, um pacto democrático, e a eleição teria o caráter de, digamos assim, desempatar o país. O país está vivendo um impasse por um equilíbrio de forças políticas, e esse equilíbrio que o golpe promoveu, porque ele estava em desequilíbrio, o golpe acabou, digamos assim, fortalecendo um lado do processo. Uma eleição poderia ajudar o Brasil a se reencontrar. Paulo, muito dessa articulação que levou ao golpe tinha como única bandeira o antilulismo. Hoje, a gente percebe que não tem condições de nenhum ajuste, um acordo sem Lula. Como é que você vê o antilulismo nessa cúpula que armou aí o impeachment? Olha, o Luiz, o que a gente vê é que eles tinham um discurso. O antilulismo tinha, digamos assim, dois discursos. O primeiro discurso atribuíam a nós os erros no sistema político. E o segundo discurso a necessidade de fazer reformas. Bom, eles assumiram o poder e aí o que se viu é que todos os problemas do sistema político fazem parte de... Todos os partidos têm responsabilidade por eles e, em maior medida, esses partidos estão envolvidos. O PMDB está muito mais envolvido com problemas. O PSDB, agora com a prisão da irmã do Aécio, o afastamento do Aécio, eles têm um envolvimento profundo. Assim, apaga a ideia que o nosso envolvimento era um envolvimento profundo e, portanto, responsável pelos problemas do sistema político. Hoje o que nós temos é a absolvição do Vaccari no TRF4 do Paraná e uma acusação contra o Lula desprovida de provas, né? E o segundo argumento era que o Brasil precisava de reformas. E eles propuseram essas ditas reformas, que são antirreformas ou reformas antipopulares, que são tão agressivas que o povo brasileiro percebeu que não é por aí. Então, na minha opinião, o antilulismo, ele se diluiu e hoje há na sociedade uma compreensão de que o problema não está conosco, mas está do lado deles. Tanto que a popularidade do Temer é baixíssima, a popularidade do PSDB, a expectativa de votos encantados do PSDB é baixa, não é? Ao mesmo tempo, cresce a expectativa de voto no Lula, cresce a simpatia do PT. Portanto, mudou muito a conjuntura do golpe até hoje. Um ano alterou profundamente a conjuntura. E o Supremo, como é que você vê, inclusive à luz das últimas duas decisões, de soltar o Rocha Loures e o Aécio? O Supremo, na minha opinião, foi extremamente omisso no processo de afastamento da Dilma. Por exemplo, o Janot pedia o afastamento do Eduardo Cunha em dezembro de 2015. O Supremo foi dar o afastamento do Cunha só depois do impeachment. Então, ele foi extremamente omisso. Deixa eu pegar um ponto aí que é relevante. O ministro Barroso, outro dia, deu uma entrevista dizendo que o sistema nosso é presidencialista e usar uma arma parlamentarista para tirar a Dilma. Fez, olhando pelo retrovisor, quem olhava na hora via que, desde o início, que era uma medida anticonstitucional. O que faltou? Não houve falta de iniciativa do governo de provocar a questão do mérito no Supremo? Ou ele poderia ter se manifestado independentemente da provocação? Olha, em primeiro lugar, realmente, o impeachment, como ele se dá no Brasil, ele é uma arma oligárquica. Né? O parlamento brasileiro, ele é muito conservador. Foi assim no Império, Segundo Império. Todas as medidas progressistas sofreram alterações no parlamento e perderam impacto no parlamento. E o parlamento sempre foi adversário de transformações. Assim, manter o impeachment como uma arma parlamentar é você ter um instrumento do parlamentarismo no presidencialismo e, por sua vez, também é manter um instrumento oligárquico na mão de uma oligarquia que é extremamente refratária a mudanças, né? Por isso eu acho que nós tínhamos que transformar a nossa Constituição e discutir melhor, não esse resultado que o Senado produziu, mas discutir melhor o instrumento do recall. Quem pode tirar um presidente da República é o povo. Então tem que ter um instrumento que um certo número de eleitores, um número expressivo de eleitores, em condições e ritos muito seguros, só ele, esse grupo popular, com ritos muito seguros, que poderá tirar o presidente da República. Então, mas faltou a análise do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. Eles deveriam ter analisado o mérito. Mas poderia analisar sem a provocação do... Houve a provocação. Tem o mandato de segurança. Tem pendente o mandato de segurança, que o Supremo deveria ter avaliado o mérito do impeachment, porque foi um impeachment sem crime de responsabilidade. E, portanto, não preencheu os requisitos constitucionais. E o que você acha que está acontecendo, por exemplo, o ministro Fachin, que estava numa atitude ultra dura, aí, de repente ele muda e vai até contra a própria avaliação do caso Rocha Loures e liberta o Rocha Loures, ainda mais que os advogados do Rocha Loures tinham solicitado. Ele tinha solicitado prisão domiciliar e ele dá liberdade. Olha, é muito estranha a decisão do ministro Fachin. Estranha porque rompe uma tradição dele mesmo. Né? Ele vinha mantendo uma linha dura, não dando habeas corpus. No caso do Palocci, por exemplo, ele negou o habeas corpus e remeteu para a decisão do pleno, não da turma, que ele poderia perder na turma. Então, ele estava endurecendo. De repente, de maneira assim, sem explicar, ele modifica a linha das suas decisões, né? Portanto, fica parecendo que ou ele recebeu alguma pressão, ou ele dá um tratamento diferenciado. Quando a pessoa vem de um partido que tem apoio da grande mídia, da Globo, etc., ele trata com, digamos assim, sem dureza. E quando é de um partido de esquerda, ele é duro. Paulo, você fala, do recall, com a votação da população, mas a gente sabe da capacidade que hoje o modelo de mídia que permite uma influência ampla de criação de uma realidade à parte. Aí. Então, junto com isso, teria que ter alguma forma de redução da concentração da mídia? Tem que ter, tem que ter. O Brasil, primeiro sobre o recall, né, você tem que ter ritos muito fortes no recall. Né, isso é um debate que a gente tem que fazer. O Lavanero, o César Brito estão fazendo para que você não transforme na retirada do presidente da República em algo comezinho. Tem que ter crimes e, ao mesmo tempo, você tem que ter um julgamento popular. Não pode ser... Não recuo a troco de nada. Não recuo a troco de nada. Você tem que ter, preencher os requisitos constitucionais, só que não um parlamento oligárquico que vai tirar o presidente da República. Mas você terá que ter uma votação, né, de um percentual da população contrário ou favorável. Portanto, não pode ser nessas condições que acontece hoje no Brasil. Né? Mas, hoje, nós vivemos num sistema democrático que ele é muito estreito por conta da atuação de uma mídia muito concentrada. O que nós precisamos é democratizar a mídia, é ter mais atores. E para que nós tenhamos mais atores, você precisa equilibrar o jogo. Como é que você equilibra o jogo? De um lado, equilibrando as verbas oficiais, as verbas para oficiais de propaganda, de marketing. Em segundo lugar, você precisa ter um debate sobre as concessões. Isso é, nós não podemos permitir uma concentração das concessões. Em terceiro lugar, nós temos que ter uma proibição da propriedade cruzada. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a TV de maior audiência é a TV Globo. O jornal de maior audiência é o jornal O Globo. A rádio de maior audiência é a rádio CBN. E tem ainda o jornal... A segunda é o jornal, a Rádio Globo. Rádio Globo e o jornal Extra. Então, eles concentram a informação. O que nós precisamos é ter um equilíbrio, um alargamento dos meios de comunicação de massa. Só uma dica aí, a questão das redes de emissoras aí é um outro fator catalisador. Mesmo que a propriedade seja da ponta, seja de outros grupos, o fato de você estar em rede com uma cabeça que define programação, linha. Ela dá linha, dá o conteúdo. Isso aqui então caracteriza claramente que é catalisação. Na verdade, você precisa democratizar a cabeça. Isso. É, a produção de notícia, a produção de informação, a produção de análise. Né? Isso aí. Vendo o quadro hoje, o Temer se mantém ou não se mantém? Olha, do ponto de vista do preenchimento dos requisitos para licenciar, não há dúvida. Isso. Assim como não havia dúvida que a Dilma não tinha praticado um crime de responsabilidade, hoje não há dúvida que o Temer praticou. Ele praticou vários. Vários. Ele praticou o crime de corrupção passiva, ele praticou o crime de obstrução da justiça, o crime de lavagem de dinheiro. E, diferentemente do que faz a Lava Jato no Paraná, nesse crime praticado pelo Temer, eles acompanharam de provas, robustas provas. Gravação que ele não negou que tivesse feito, depois outra gravação com o interlocutor que ele indicou e depois a prisão do interlocutor com dinheiro e o dinheiro devolvido. Portanto, as provas são robustas. Né? Agora, qual é o capital do Temer para elite brasileira? O capital dele é um grande número de parlamentares. E são parlamentares na CIF que têm as mesmas condições que o Temer tem. São parlamentares que estão respondendo judicialmente, então é um pacto Até o impeachment foi isso. Foi. O golpe foi isso. É um pacto daqueles que não querem ser investigados. É o pacto daqueles que sonham com uma imunidade. E o Temer agora representa o comandante desse pacto. Isso é, nós todos, eles pensando, todos se salvarão se o Temer se salvar. Porque o Temer não tem alternativa a não ser ficar no poder, porque saindo ele corre o risco de prisão. É isso. Ele, o Wellington Moreira Franco, o Padilha, os três, na medida em que terminar o governo, eles estarão nas barras dos tribunais. Ou se hoje tiver uma licença para ele ser processado, ele vai direto para as barras dos tribunais. É uma questão de tempo. Porque o crime que ele praticou é um crime comum, um crime previsto no Código Penal. E como é que você viu a substituição na Procuradoria-Geral da República? Olha, eu vejo com naturalidade, né? Eu não a conheço tão bem. Eu ouvi pessoas que fazem uma crítica a ela do ponto de vista do direito penal, que ela teria uma visão muito pesada do direito penal, né? Mas eu acho que permite ali um arejamento, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de uma guerra judicial inaceitável para o nosso Brasil, uma guerra interminável e uma guerra de alta intensidade, que não significa que a questão é acabar ou não com as investigações. Não podemos deixar de tê-las. Mas a forma de fazer as investigações, né, o nível de atuação do Ministério Público, ele é um nível que, na minha opinião, precisa ter um olhar também sobre os abusos que estão sendo praticados. Se você não tiver um olhar sobre os abusos que estão sendo praticados, você não pode... esse não pode ser um modelo de atuação do Ministério Público. Então, na minha opinião, é virtuoso que o Ministério Público combata a corrupção, mas ele precisa combater a corrupção se enquadrando e levando e respeitando a Constituição brasileira e as leis brasileiras, os direitos e garantias individuais. Paulo, quando se faz em frente, como é que estão as conversas aí do PT com os demais partidos, PSOL e outros partidos aí, Verde, não sei. Na minha opinião, se a candidatura for a candidatura do Lula, nós teremos condições de reunir um arco muito grande de partidos. Eu acho que, naturalmente, o PT, o PCdoB, naturalmente o PDT, acho que virá. Eu acho que vai ter diálogos com segmentos do PSB, segmentos democráticos do PMDB. Nós não podemos esquecer que o Requião é do PMDB, né? E vai atingir outros segmentos do centro democrático brasileiro e progressistas. Passa, a saída passa pelo fortalecimento do centro democrático. Passa pelo fortalecimento do centro democrático. Por exemplo, eu tenho certeza que uma candidatura como a do Lula vai ter um segmento do PSOL que vai apoiá-lo, né? Por exemplo, parte da frente Povo Sem Medo apoia o Lula. Então, eu acho que a candidatura do Lula possibilita aquilo que a gente sempre achou como aliança ideal, uma aliança partidária de esquerda em direção ao centro. Agora, e, em segundo lugar, uma aliança popular de movimentos sociais. Agora, Paulo, na primeira fase, no primeiro e segundo governo do Lula, foi feito um conjunto de concessões dentro da estratégia montada para o mercado financeiro, mídia e outros aí. E hoje tem uma parte da esquerda que quer uma radicalização, uma parte que quer o centro. Mas você tem alguns pontos que vão ser centrais em cima desse aprendizado que ocorreu nos últimos tempos. Onde que são aqueles pontos que não foram tratados no primeiro e segundo governo Lula, que tem que ser tratados agora como um ponto de saída aí dessa frente? Olha, na minha opinião, eu sou simpático a que nós escutemos o conteúdo desse pacto pela soberania nacional, esse debate que está sendo colocado pelo Bresser, pelo Celso Amorim, pelo Fábio Conder Comparato, em que você tem uma economia que permita a industrialização da nossa economia. Isso é, não dá para industrializar a economia com juro alto. Não dá para industrializar a nossa economia com câmbio tão baixo. Não dá para industrializar a nossa economia com salários achatados, sem ter distribuição de renda. Então, eu sou simpático a essa proposta, que, na minha opinião, muda de paradigma em relação ao paradigma anterior, onde nós tivemos juros altos, câmbio onde o real estava muito valorizado, etc, etc. Bom, em segundo lugar, eu acho que nós temos que fazer reformas. Não se trata de uma radicalização, trata-se de travar no Brasil um debate que os países que se desenvolveram travaram. Isso é, um sistema político que não tenha o domínio do poder econômico, uma base tributária que seja progressiva e não regressiva, uma maior democratização dos meios de comunicação de massa. Portanto, nós temos que desinterditar certos debates interditados no Brasil. Então, eu acho que a própria reforma trabalhista feita de uma maneira de uma maneira correta. Por exemplo, essas reformas, a previdenciária e a trabalhista, elas podem ser feitas enquanto reformas, melhorias, adaptações, atualizações a tempos atuais, mas não pode ser retrocesso de direito. Mas precisa ser feito num ambiente democrático de diálogo, que esse governo não fez. Paulo, obrigado aí por sua presença aqui na sala de visita. Obrigado, Nassif, um abraço a você e todos os que te acompanham, que não são poucos nesse país.